Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Guizão e Oliver Pérez. Olá, e sejam bem-vindos à 95ª edição do Nerdrops. Comigo aqui todos, Guizão, Alan Polar, Alan Rodrigo Dias, né? E mais nosso longínquo amigo, senhor Rodrigo do Quarto Sinistro. A única pessoa que não está em greve no Rio Grande do Norte. Estreando aqui no Nerdrops, o senhor Fat Frog lá do podcast. Sim, senhor, sou eu, Fat Frog. E eu descobri que indo até o final do mundo pra chegar na casa do Rodrigo tinha que ir mais um pouco. Mas é isso aí, então vamos para os nossos e-mails. E-mail! Nerdmail! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma leitura de e-mails do Nerdrops 95, referente ao Nerdrops 94, gigantesco, de 2 horas, quase uma trilogia. Num episódio só, né? Praticamente foi assim. Só que, antes de qualquer coisa, nós vamos dizer o seguinte, galera, não teremos a sessão de games nesse episódio. Ah! Oh, chorem, taquem pedras, taquem tomates, mas depois vocês vão ter que nos pedir desculpa, porque nós vamos fazer um cast especial sobre as conferências da E3, garotão. E aí, chupa! Chupa! Chupa, meu filho! Vamos falar sobre a conferência da Microsoft, a conferência da Sony, a conferência da Nintendo, com os nossos queridíssimos companheiros Guilherme Costa, Kodoji... De cueca. Kodoji de cueca no webcam. Uhum. De web cueca. De web cueca. É. Kodoji de web cueca. E o Vivacqua, né? O pessoal da Cidade Gamer, o Gui Costa do Dia de Gamer e também do Dead Drops. E o primeiro recadinho, Rádio Animix, o Oliver sabe mais do que eu sobre isso. É isso aí, todas as terça-feiras, 4 horas, Rádio Animix, seu conteúdo certo e sem falha de cultura japonesa, anime, mangá, música e afins, sem mencionar que o Nerdrops tá lá também, então acesse lá radioanimix.com.br. É isso aí, e outra, o pessoal mandou um e-mail pra gente, não é um pessoal qualquer, foi o Hospital Israelita Albert Einstein. Tamo foda, hein, Oliver? É, tá foda. A gente não só dá o sangue por esse site, como a gente quer que vocês também deem o sangue. Então, o Hospital Israelita do Albert Einstein de São Paulo, né, pediram se a gente não podia divulgar a campanha. A gente achou super bacana, né? Então, qual é a campanha do Albert Einstein agora? No dia 14 de junho, ou seja, em breve, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, o que eles estão pedindo? Que você vá lá no Albert Einstein e doe sangue. É uma... Cara, ninguém morre por doar sangue. Faz bem pra você, porque renova o seu sangue também, né? Cria alguns, né? Cria sangue novo, renova pra você e também ajuda alguém que precisa, né, cara? É, lembrando que muita gente tem medo, né, mas é um procedimento totalmente seguro. Acha, velho! A campanha aí que o Albert Einstein tá realizando é, assim, tá sendo realizada não só pela gente aqui, por vários blogs aqui que estão divulgando a campanha, que é um exemplo de ajuda ao próximo. A ajudar mais ainda, ela tá fazendo através do Twitter e do Facebook, né, então aqui ela tá pedindo também, adicione um Twibon. O que é o Twibon? O Twibon é aquela faixa, aquele selo, né, da campanha de doação de sangue que você vai colocar no seu avatar e também o selo, né, que seria pra quem tem blog, pra quem tem site, colocar aí, como no caso tá aqui no post do Nerdrops, vocês podem conferir. A gente vai deixar o link aqui embaixo pra informações e tudo mais. Então é isso aí, que nem o seu Polar intitulou, DFF na vida, né, cara? Pois é. E se você for doar seu sangue, quiser tirar uma foto, quiser fazer um videozinho, manda pra gente que a gente põe, viu, no post. Ah, é, a gente vai publicar tudo em nome da campanha aqui de doação de sangue aqui pelo Hospital Israelita Albert Einstein. E saiu essa segunda-feira também, não sei se já saiu ou se ainda vai sair durante o decorrer do dia, mas eu participei da Taberna do Smoke com o Vivacqua, com o Smoke, com a Priscila e com o Puto Vermelho. O Puto Vermelho, exato. Rodrigo, que também atende pelo nome de Rodrigo de Sales. É. E foi um especial de Dia dos Namorados, mas diferente de todos os outros, cara, foi um especial de fossa. Saca a desgraça, Oliver. Nossa senhora, é bem Dia dos Namorados, né? Porque só tô vendo o nome de homem aí, a não ser uma Priscila. É, pois é. A não ser que seja a Rainha do Deserto, né? E a gente tava conversando, né? Aí cada um contou um pouco da sua fossa, falou o que é de fossa. Cara, foi divertido, assim. É, mesmo falando de desgraceiro, né, cara? Foi muito engraçado, cara. O Vivacqua tem umas histórias muito comédia. E sai junto agora, segunda-feira. Acessem lá então www.tabernadosmoke.com.br e ouça também o cast de Fossas. É, e isso daí é uma razão pra comemorar se realmente sair, né? Ah, é, já tá bem, já deixei avisado no começo da gravação. É, porque a gente, pra quem não sabe, eu e o Guizão, a gente sofre de uma terrível sina de todo podcast que a gente grava fora do Nerd Drops, não vai pro ar. É, corre o risco até do site sair fechado. Corre o risco de várias coisas. Independente de ser grande, considerado grande ou pequeno, viu? Pois é. É uma maldição, assim, bem justa, né? Vamos dizer assim, todos têm a chance de se fuder. Com certeza. Desde os grandes sites, desde os pequenos. Se eu, Guizão, gravar um podcast junto pro G1, a gente, meu... Derruba. A Globo sai do ar naquele dia. Pelo menos ela sai do ar naquele dia. É, eu e o Polar, a gente tá esperando a postagem de um desde janeiro, que foi o que a gente gravou. É, pois é. Eu tô esperando o que eu gravei do ano passado. Mas como era sobre estreias que iriam, né, acontecer no ano de 2011, e já aconteceu a metade, eu acho que não vai pro ar não, velho. É, provavelmente não. Agora vamos para os nossos e-mails. Então vamos embora, o primeiro e-mail aqui é o Alimentando as Costas, conforme o Rogério Geronese sempre fala. É Alimentando as Costas de número 94. Olá galera, feita de 80% de açúcar, 10% de gordura vegetal, eu diria que muito mais de gordura e não vegetal, e 10% de sabor artificial nas opções de cinema, games, quadrinhos, miscelâneas ou uva verde. Geralmente vindos em pacotes de 1h30 por 3 minutos de download. Não, às vezes tem uma edição especial de 2 horas. É, pois é. Aqui quem escreve é o Rogério Gelonese, vizinho do Polar, Bauru, São Paulo, 25 anos, analistas de sistemas. Bom, é aquele referente ao especial de número 100, né, que, pô, galera, manda e-mail falando, dando ideias. É, a gente vai tentar colocar no Facebook, né, uma... enquete. Uma enquete pra vocês, mas caso a gente não consiga, ou a gente não tenha aprendido até o tempo, talvez a gente coloque no post do Nerd Drops, tá? Porque os formulários do Google são mais camaradas com a gente. É isso aí. Então ele tá dando uma ideia aqui, conforme já fala pra eu me ir preparando, principalmente a memória, cujos melhores momentos estão separados por números, quem participou no dia, quem fez o comentário e minuto do mesmo. É, se alguém sabe isso, é o senhor Oliver Pérez. Cara. Ah, cara, esse tempo já passou. Bom, enfim, ele deixa aqui as opiniões sobre Harry Potter. Os livros fizeram parte da minha adolescência, lia conforme eram lançados e não gostei das adaptações como todo mundo que gosta dos livros. Mas estou empolgado no capítulo final. Filha da puta. Já mandou um puta spoiler. É, a gente não vai ler por piedade aos demais ouvintes, mas beleza, me fez rir. Ponto pra você. É, só uma coisa, cara. Eu não gostei, eu não me lembro muito dos filmes do 5, do 6, do 7, eu nem vi. É, mas os 3 primeiros filmes do Harry Potter são muito ruins, cara. Agora o quarto filme, que é o Cálice de Fogo, puta, esse filme é animal, cara. E daí pra frente eu acho que eles começam a ficar da hora. É, o Prisioneiro de Azkaban foi depois do Cálice, né? Não, antes. Antes, eu gostei a partir do Prisioneiro de Azkaban, achei da hora também. Ah, eu não gostei não, cara. Eu gostei depois do Cálice. Eu não sei por quê, porque o Cálice de Fogo é o melhor livro também, né? Eu acho. Uhum. É o mais assim, que tem mesmo ação e tal. E eu li, e o filme mudou de diretor, mudou de produção, mudou tudo, né? Então ficou uma coisa bem mais hollywoodiana. Mas matou o Robert Pattinson. É o melhor filme mesmo. Pois é, aqui continua. Lanterna Verde. Eu não conheci o herói antes do anúncio dos filmes. Digo, conheci o herói, mas não toda a história que existia com ele. Devo dizer que a proposta dele é muito boa. Vi algumas animações muito bem feitas e para evitar decepções com o filme, não pesquisei mais nada do personagem. Bom, pra falar a verdade, eu não sei se é bom ou ruim você não pesquisar mais nada, mas todo fim, cada um tem a sua tática, né? Pra gostar mais ou se decepcionar menos, né? É, eu acho que assim, o Lanterna, ele é um personagem muito expressivo, né, da DC. Então, eu acho que se ele pesquisasse muito, eu acho que ele ia criar uma expectativa muito maior, velho. E podia se decepcionar foda. É, porque o Lanterna Verde, cara, já é um personagem antigo. Consequência disso, né, é um vasto universo criado pro personagem que só vai evoluindo conforme vai passando o tempo. Então, de repente, você pode criar muita expectativa sobre um universo vasto desse, né, cara? Então, e eu não sei se o filme, em 2 horas, com certeza vai ter sequências. Eu acho que o filme vai fazer sucesso, mesmo podendo não sendo, assim, mesmo não sendo bom, caso não seja bom. É, mesmo sendo bom, vai ser sucesso de bilheteria, né, cara? Exatamente. É, referência a James Bond, ele chama o Júnior de herege. E a opinião dele é compartilhada por várias pessoas que comentaram. Exatamente. Ele diz aqui que o James Bond, ele sempre se renovou de acordo com as décadas, né? Esse foi o James Bond do nosso tempo, como dito no cast, puxado firme no Jason Bourne. Eu gostei da nova roupagem, achei o primeiro filme ótimo, o segundo muito bom e espero haver mais desse. É, pra mim, pra minha época, o James Bond que mais marcou foi o Roger Moore, né, velho? É, o seu Roger Moore. Mas beleza, Batman 3 aqui. Christopher Nolan não arriscaria seu nome fazendo um filme ruim. Sabe lidar com estúdio e produção, e eu não tenho corrido atrás de nada sobre o filme. E joga um Arkham City também, por total confiança e surpresa enquanto estiver na sala. Mortal Kombat, DLC de detalhes, na minha opinião, deveria ser comprado com pontos de achievement. Cara, eu até hoje, eu não me conformo pra que os achievements servem, velho. Exatamente, né, cara? É pra mostrar que você é bom perante seus amigos. Quando eu comprei, cara... Puta, foi exatamente isso, cara. Quando eu comprei o Xbox, eu vi os achievements, aí eu fui perguntar pro Rick. Eu falei, cara, pra que servem os achievements? Ele falou, pra nada. Então por que que tem, velho? Aí ele, você fala mostrar pros seus amigos. Eu falei, meu Deus. Ele continua aqui, Tomb Raider. Acredito que Lara Croft é o jogo que mais rendeu movimentos de controle desde o Olympic Summer Games. Super Nintendo. O que que é? Tem peito também? Tem muito movimento repetitivo, sim. Ah, tá. Kinect. Eu digo que não me empolguei com a tecnologia. Achei apenas um Wii HD sem Mario. Meu filho, não fale isso. Você... Não fale isso antes de ver o cast especial sobre E3, cara. E3, teve bastante coisa boa. Teve coisa idiota, mas curiosa, né? Que desperta a curiosidade de cada um. Sim, sim. Teve coisa muito boa, que nem o exemplo do Ghost Recon que a gente comentou. Mas, meu, fica esperto no cast e nos posts, tá? Vai ficar lá todos os vídeos das conferências das três grandes empresas aí do segmento. Continuando aqui, Carmageddon. Que é isso, a porra, velho? Quem escreveu? Você nunca viu esse vídeo, velho? Mamilos? Ah, mamilos! Mamilos. Ele tá querendo ser polêmico só. Ah, tá. Bom, eu não gosto de Carmageddon. Sinceramente, eu achava uma bosta de jogo, velho. E de mamilos, você gosta? Não de homem. Espero que sim. Bom, destruição da Sony. Os ataques começaram após a Sony remover a possibilidade de instalar Linux no PS3. Uma universidade entrou com um processo contra a Sony para poderem continuar com a sua estrutura de servidores baseadas em PS3. Uma máquina barata e potente. Pouco tempo depois lançaram um pendrive que permitia jogos gravados. Agora esses ataques da PSN. Acredito que esses grupos de crackers tenham tomado como desafio pessoal derrubar a empresa para não permitir o excesso de controle que a Sony fez em seu console. Olha, grande abraço e até a próxima semana. Olha, é possível, né, cara? Isso daí, do jeito que a Sony pastou nesses últimos dias aí, né? Nesse último mês, né? Com a PSN e tal, ainda mais com, cara, informação sigilosa vazando aí, é foda, né, cara? Então é de quebrar qualquer um mesmo. O próximo e-mail é do Marcos, né? Do idiscada.com. Ele é meio xarope, né? Porque o site chama idiscada.com, aí quando a gente fala... Só que o e-mail dele é internet discada. Então quando a gente fala internet discada, ele fala idiscada.com. Olá, amigo. Bom domingo, que é quando vocês gravam os e-mails. Quase sempre você está certo, dessa vez você não está. É, dessa vez a gente preferiu agilizar. Olha, é o seguinte, não é porque o diretor é foda que ele não possa cagar em uma série. E é isso que vai acontecer com o Batman, que nunca teve problemas políticos e agora começou a ter. Tudo bem que uma visão mais humana do Batman é legal, porém, tudo tem um limite. E esse limite já foi ultrapassado em Batman Cavaleiro das Trevas. Por isso, não dá pra pôr a magia que envolve o Bane e agora a coisa tá andando cada vez mais pro Batman tornar menos quadrinhos e mais filme de ação. Por que essa chateação com o Batman Cavaleiro? Pense bem, se no roteiro tivesse outros nomes, outro cenário, algumas mudanças nas falas, mas fosse usado o mesmo molde e personalidade, daria pra montar um filme por qualquer nome. É por isso que acho o segundo filme sem personalidade. Essa é a minha opinião de merda, abraços, falou. É, tá vendo? É um aí que acha o segundo filme pior, ó. É, isso daí, mas foi justamente ele que já falou antes. Não sei, talvez assim, mesmo porque o Batman do dos quadrinhos, se a gente pegar bem, né, ele foge um pouco pro Batman, que era dos filmes do Tim Burton, por exemplo, né? Não foge tanto pros filmes do Schumacher, pelo amor de Deus. Né? Amor de Deus. É, mas ainda assim tem bastante coisa, tipo vilões caricatos, né? Esse tipo de coisa, né? Que o Nolan eliminou tudo, mas é o que a gente chama, é adaptação. E é legal que os vilões são caricatos, mas eles são surreais e não irreais, né? É, exatamente. Aí você falou tudo, cara. Existe uma cidade, por exemplo, vamos dizer que Gotham City é Nova York. É uma cidade que comporta esse tipo de cidadão, entendeu? Uhum. E pelo que a gente viu em algumas imagens, né? Eu não sei se vai ser tudo, mas, por exemplo, um tempo atrás no Nerdrops a gente comentou sobre algumas imagens do Asilo Arkham. Uhum. E ele tá um pouco mais estilizado, mais gótico do que tava, né, nos filmes agora. Né? Principalmente porque eles dão mais foco pro interior, né, da prisão. É, quase nunca se vê de fora, né? Sendo mais os portões do que... É, então, tá mais estilizado puxando pro gótico, assim. Assim, eu até acredito que seja legal aquele visual que a gente tinha dos quadrinhos da Gotham City, né? O nome carrega isso daí, né? Uhum. E eu não sei se isso pode, de repente, comprometer. Eu acho que não. Agora, realmente, esses papos de magia, sabe? Qualquer coisa muito fora da realidade, acho que provavelmente não vai constar nos filmes do Nolan. O que assustou bastante o pessoal foi essa possibilidade de ter o Poço de Lázaros, né, cara? Aí isso aí foi deixando a galera meio apreensiva. Então, cara, mas isso eles podem colocar no filme como uma crendice, por exemplo. É, claro. A gente só vai saber realmente, né, cara, a hora que sair, velho. Entendeu? Por exemplo, quer ver um exemplo legal? Tempos atrás a gente tinha aquele filme do Rei Arthur, que era tudo... O Merlin realmente era um mago com poderes mágicos e tal. Tudo rodava magia. Aí teve aquele Rei Arthur do Clive Owen. E tem o Arthur aí dos livros do Cormac, mas né, nesses livros nem rei ele era. Mas se a gente for partir do princípio algo mais próximo que nem o filme do Clive Owen, que tipo, o Merlin era um mago, mas era aquele mago, sabe, das crenças, né, do tipo, é o cara meio pagão, assim, não tem uhum. nada fora da realidade lá, mas tipo, as crendices daquele povo, né, levava a crer que o cara era mago, então é coisa do tipo, né. É, até porque o próprio Batman Begins, né, o Ra's al Ghul era um cara meio sobrenatural, né. É, sim, ele usava de artifícios, é aquela coisa que ele fala, teatralidade, teatralidade, é isso? Isso, muito bem, Oliver. Mas enfim, é o que ele usa de recursos visuais pra espantar o adversário. Isso. E ele se confundir na cabeça dele achando que é algo a mais, sendo que ele só tá usando, sabe, algo pra assustar o cara e nada mais. Coisa do tipo, cara. O cara, com certeza o Nolan não vai fazer merda não, velho. É, eu também acho que não. Bom, o próximo e-mail é do Diogo Alves e ele manda aqui: meu nome é Diogo Souza, sou do Rio de Janeiro, Cariacas, tenho 24 anos. Acho que esse foi o mais longo de todos os casts. É possível. Acho que tenho 49, que é cumprido pra caramba, hein? E foi Day 3. E foi o mais longo de todos os casts. Porém, acho que um dos mais diferentes, sem muitas notícias dos filmes da Marvel, nem do Senhor dos Anéis, porém rolou uma meia hora de papinho sobre o Lanterna. ele foi recorrente do cast mesmo. Quanto ao uniforme do Verdão, não tem muito o que se fazer mesmo. Me pergunto, será que os uniformes da DC são mais complicados de adaptar do que os da Marvel? Abraços e fiquem em paz. Cara, eu acho que não. É questão de conceito. É questão da sua ideia de como fazer de como formar o personagem pro filme. A princípio, a ideia da roupa do Lanterna Verde ser uma manifestação do poder do anel, a ideia é muito boa. Porém, a execução que a gente tá vendo meio que cambaleia, sabe? A gente não consegue odiar a roupa. Eu, por exemplo, eu não tenho definição daquela roupa. Eu não sei se vai ficar legal ou se vai ficar ruim. Eu tenho que ver as duas horas inteiras do filme pra te falar. Ah, cara, eu gostei da roupa, velho. Não, aí que tá. Sei, o conceito da roupa é muito legal. Nos posters, por exemplo, ela arregaça. Eu acho que toda imagem que sai a respeito do filme do Lanterna Verde, cara, ele uniformizado e tal, com a roupa, acho bacana pra caramba. Mas uma coisa é a ideia, a outra é a execução. E a execução, a gente sabe que eles vão ter que abusar do CGI. Eu acho que é até correto, tem que abusar mesmo. Mas de repente não vai ficar tão bom quanto deveria. Entendeu? É tal coisa. É questão de esperar pra ver o resultado final, né? O próximo e-mail do Leonardo Leonardo Spirit. Olá, nerdropiado do barulho que apronta várias confusões toda segunda-feira. Mas o Nerdrops, muito bom. É muito legal chegar na segunda e ver que o programa novo já vir... e ver que tem um programa novo, já virou costume. Agora vamos comentar as notícias. Sobre o filme do Planeta dos Macacos, eu até estou otimista. Não era fã da série, mas a história eu sempre gostei. Eu nunca fui fã de Harry Potter, tanto que não li os livros e os filmes e dos filmes só vi o primeiro. Mas sendo bom ou ruim essa saga do bruxo nos cinemas, vai ficar pra história. Poucas vezes vimos tantos livros de uma série ser adaptado nos cinemas. Nem Tolkien teve tantos livros na telona. Só melhor, né? Sobre o filme do Gavião Negro, eu me pergunto, quem se importa? Who cares, né? Who cares, velho? Quero ver esse novo James Bond. Tirando os filmes com o Pierce Brosnan, eu gostei da grande maioria. Pô, o Pierce Brosnan é da hora, velho. Esses novos com o Daniel Craig, acho que deram um ar de novidade à série que vinha precisando há muito tempo. Gostei demais do Casino Royale e do Quantum of Solace. Apesar de ser visivelmente mais fraco, eu curti também. Acho que a maior diferença do Craig fazendo 007 é que ele tem um estilo que vai contra todos os outros que já apareceram. É aquele cara que não espera a oportunidade de aparecer, ele vai pra cima logo. Tipo Jason Bourne, como foi, onde foi, né, claramente inspirado. É, mas tem uma razão, inclusive, eu não participei do cast, mas as pessoas... Participou sim, cara. É, 5 segundos e depois caí. Então, o que acontece é o seguinte, cara, o Casino Royale, ele é considerado, não só nos livros, como na série de filme, como a primeira aventura do James Bond. Então, ele é um cara bruto, ele é um cara tosco, ele é um cara chucro. Ele não tem aquela, né, aquele estilo todo do James Bond, do Pierce Brosnan, por exemplo. Ou seja, ele vai virar o Pierce Brosnan. Né? Ele vai ter que virar o Pierce Brosnan. Todo mundo, porque tem gente que acha absurdo. Porra, mas 007, o cara tinha finesse, o cara era foda, o cara não precisava bater forte em ninguém pra conseguir o que queria, e essa porra desse Daniel Craig parece um tijolo que anda. Não, cara, mas a ideia justamente é esse. É mostrar, né, o 007 do começo até ele ganhando experiência. Entendeu? É até o Casino Royale mostra ele ganhando a insígnia, a posição lá de agente duplo zero, né? É, que é o agente que tem permissão para matar. Continuando aqui, True Blood, meu pai gosta demais. Faz meses que ele me pergunta, quando vai começar a quarta temporada? Eu gosto, mas acabou passando o tempo e eu não acompanhei. É, comigo foi isso aí mesmo. Tá em tempo ainda ou eles atrasaram a quarta temporada, cara? Não, tá em tempo ainda, cara. Então o período que passou é normal, então, né? É que a série é curta mesmo. Né? É. Essa coisa de reboot em quadrinho é muito chata. Pra quem lê regularmente é ruim. Imagina pra quem lê esporadicamente uma saga ou outra. É, eu recomendo qualquer uma da DC agora pra você. É, pois é, né? Aproveita pra começar agora. E só uma reclamação sobre o cast. Na parte de games, olha lá, ó, descobrimos que ele é um gamer fanboy. Na parte de games teve muita, mas muita informação errada. Nem vou numerar aqui porque teve em todas as notícias. Seria bom ter mais atenção nisso, pessoal. Comenta a notícia e fala claramente que não viu o vídeo ou leu a notícia. Isso, pelo menos a mim, incomoda demais. Custa ler a notícia ou ver o vídeo? Não, mas acho que no caso de games não aconteceu. Teve uma de cinema que tu não viu. Acho que foi do Planeta dos Macacos, não foi? Foi. Foi só essa aqui. Meu, no final, uma enxurrada de notícias, não dá pra acompanhar tudo, né? Olha, velho, infelizmente a gente... Não, eu até entendo. O que acontece é o seguinte também, cara. Eu acho que, tipo, 80% das notícias de games dessa vez foram de fora do Nerdrops, né? Não foi notícias que vieram direto da gente. Uhum. Então, assim, às vezes, né, a gente chega pra nós a informação, a gente passa o que a gente tá sabendo. Se a informação da fonte tá errada, de repente, aí não tem muito, né, que sobe pra gente fazer. É, e outra, a gente também comete erro, né, cara? Mas, enfim, a gente vai ficar atento, sim. Bom, e obrigado pela dica, né? Bom, e pra finalizar, chegou aqui o advogado do MacGyver. O senhor Jonas Skazinski. É que é um dos nossos top commenters, né? É, e aí, galera? Aqui é o Skazinski, 28 anos, Caxias do Sul, arte finalista. Será que é o mesmo Skazinski? Sei não, hein? Deve ser primo do russo lá, Skazuska. Skavuska. Só passei pra avisar. O negócio de parar o vazamento de ácido com o chocolate do MacGyver funciona. Caralho, velho. Olha só, os Mythbusters tiveram um episódio especial, se não me engano, um episódio 100 deles, só testando essas coisas do MacGyver, e essa deu certo. Valeu, continue, bom trabalho. Caramba, ô Jonas, se você descolar esse episódio aí, velho, se você souber onde tem, manda o link pra gente aí, cara, eu quero ver essa porra. É, pô, larga muito de ser preguiçoso, põe no Google, porra. Ah, deixa o cara achar, velho, o cara sabe, ele viu. Mas, porra, eu já vi MacGyver tapando o furo de radiador do carro com clara de ovo. Sabe o que eu acho foda? Que essas coisas devem... pseudo funcionário, entendeu? É, então, mas os caras levam no máximo no, na série. É, tipo assim, na teoria funciona. E como na teoria funciona, a teoria já é suficiente pro MacGyver, né? Uhum, é. Então, sabe aquela piada do MacGyver, né? Como é que ele escapa de uma floresta só com uma laranja e um liquidificador? Não. Você não sabe? Não. Ele bate a laranja no liquidificador e vira uma vitamina. É. Aí ele separa a vida da mina, pega a mina e explode, cria um terremoto. Aí ele separa a terra da moto, pega a moto e vai embora. Tá, e o Vita ele joga agora, o PSP Vita. É, o Vita agora, né? Tá bom. Pô, eu lembro que uma vez encurralaram ele numa... Tipo, não é tudo... Tem muita gente que tem em casa terra, assim, tem sempre um quartinho pra bagunça, sabe? De acumular coisa que não usa e tal. É, embaixo da escada. Normalmente. Então. Só que nesse caso aí, era um muquifinho fora da casa, né? E tipo, o pessoal encurralou ele com metralhadora, atirando, caralho. Um muquifinho todo feito de parede de madeira. E eu lembro que era pedaço de bicicletas, um botijão de gás, sabe? Coisa do tipo. O cara pegou uma câmera de pneu, rasgou, amarrou o elástico num guidão de bicicleta que tinha lá, jogou bolinha de rolamento, só que bolinha dessas grandes, e banhou elas no gás. Do botijão de gás lá no fogão que tinha. Uhum. E depois ele fez um estilingue gigante com o guidão da bicicleta e a câmera de pneu. E diz ele que o gás dava um efeito explosivo com o revestimento da bolinha de rolamento, cara. Então, velho, porra, os caras com metralhador, eles soltavam um tiro de bolinha de rolamento e saía nego voando pra tudo quanto é lado. Granada, cara. Né, velho? É, cara, porra, demais, cara. Então, sabe o que eu acho da hora? Que essas séries agora, essas de investigação, sempre tem os seus especialistas, né, que estão na produção, que ajudam a fazer a parada ser mais real, né? Você imagina os caras que faziam isso no MacGyver, velho? É foda, né, cara? Esses caras eram hardcore, velho. É, pois é, cara. MacGyver, cara, hoje é lenda, né, cara? Porra, mas é muito bom. Hoje a gente reconhece como um profissional que só faz gambiarra, né? Chegou por muito tempo... Escateiro, né? Na verdade, na minha empresa, a gente não usa a palavra gambiarra, que é feio, né? A gente usa o termo recurso técnico alternativo. Ah, que ótimo. Bom, e antes de finalizar, agradecer toda a galera que andou comentando lá. Gente, muito obrigado. Te agradeço muito a visita de vocês, o comentário. Sempre acrescenta alguma coisa pra gente, a gente adora ler. É, então, apesar que muita coisa assim, tipo, a gente não tem tempo de ler tudo, pra não ficar uma sessão gigante de leitura de e-mails e tal, mas saiba que todos os comentários são lidos, sabe? E são levados em consideração. Gente que dá dica por lá também, a gente tá de... levados em consideração alguns, né? Mas beleza, isso aí. Então, vamos pro cast, né? Que hoje é a primeira parte, né? De hoje. Isso, hoje é a parte A de um B que não existe. É isso aí, galera. Então, um abraço. Continue com o cast. Simboga. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Roteiristas de X-Men First Class querem escrever reboot de Quarteto Fantástico. Surgem dois nomes para a direção de Piratas do Caribe 5. Possível nova Bond Girl. Diretor recusa Wolverine. E o filme que estreou dia 10, né, essa sexta-feira passada nos Estados Unidos, Super 8, Paramount aposta, né, que o filme vai ser feito só no boca a boca. Não só no boca a boca, mas principalmente por ele. O diretor J.J. Abrams fez questão de esconder até agora qual que é aquela criatura alienígena, como ele fez no Lost, né? Uhum. Como se até hoje não mostrou, né? Ué, qual criatura você tava falando? Da fumaça? Da fumaça era a fumaça e acabou, pô. Você achou que tinha uma criatura por trás da fumaça? Ah, mas pelo menos, né, velho? Porra, de fumaça viva? Tinha aquele conjunto Stomp por trás da fumaça, de tanto barulho que fazia, né? Podia ter o Blumengruppe. E uma banda atrás da fumaça. Blackman Group. Eles achavam, né, que essa decisão do J.J. Abrams de não mostrar nada da criatura era legal, né, em termo artístico, mas tinham medo de prejudicar o filme na questão da publicidade dele. Então eles lançaram um vídeo, assim, até gravado em próprio Super 8 mesmo, né, aparecendo com formato Super 8 em preto e branco, de uma operação chamada Bell Trap, que é da Força Aérea dos Estados Unidos e tal, que é sobre um acidente dessa operação, né? Aí os oficiais, eles analisaram entre 1958 e 1960 1973, A Criatura do Espaço e o Estranho Cubo, com algumas propriedades eletromagnéticas que eles mantinham lá. Que, né, claro, obviamente, se revela um lugar inseguro. E esse trailer é tudo em preto e branco, é bacana, é como se fosse um relato dos cientistas, né? Como aconteceu em Lost. Pô, esse cara tá usando tudo de Lost, velho. Esse cubo tava debaixo daquela rolha gigante ou não? Sei lá. É a mina de ouro do cara. Olha os parques dele, né? Deixa ele. Vai fazer um parque de Lost. Eu achei muito legal porque é feito assim com som ruim e tal. E eu recentemente baixei o aplicativo do Super 8 pro iPhone. O que é? É uma filmadora em formato Super 8. Então você consegue trocar alguns filtros, colocar uns efeitos, umas sujeiras e tal. E eu tava fazendo um vídeo só pra testar e eu percebi que no meio do vídeo eles colocaram um frame de alguma outra coisa dentro dele enquanto eu tava assistindo. E o que aconteceu? A hora que eu vi esse frame, eu cliquei na tela e eu abri um achievement. Então são acho que uns 26 achievements que provavelmente abrem esse vídeo, que é esse vídeo que tá passando aqui, a gente vai disponibilizar no post pra vocês verem. E sempre que os caras fazem nesse esquema, né, tipo coisa antigona, meio que relíquia, vídeo perdido e tal, sai um negócio legal, né, cara? Eu acho muito legal, porque fica aquela coisa balançada, aquela coisa meio caseira mesmo, né? Eu acho, inclusive, que esse foi um dos fatores que me fez gostar daquele filme lá do Cloverfield, porque, tipo, eles colocaram efeitos visuais, sabe, dos mais, assim, acredito, o ápice da tecnologia, né, cara, em filme de câmera handheld, né, cara? Isso, muito bom, cara. E eu gostei bastante. Muita gente critica porque mostrou a criatura no final do filme, mas, meu, eu acho que não tem muito a ver, cara. Acho que o filme, ele divertiu até o momento que chegou o final. Então, tipo, ele fez sua função. E eu tô achando que o Super 8, cara, ele vai ser bem legal nesses termos também, cara. Obviamente, eu tô achando que ele vai mostrar a criatura. Aqui no vídeo, a gente já vê, né, parte da criatura, não vê tudo, mas a gente já tá com aquela sensação, né, desse cientista muito perto da jaula, vai dar merda, e realmente dá, né? Então, confira o vídeo aí, muito legal, cara. Acho muito bom, assim, eu acho que eu não vejo problema em mostrar a criatura, cara, até porque eu acho que já passou dessa fase, sabe, de esconder, assim, sabe? Exatamente, então... cara, tem um momento certo no filme pra você mostrar. E, tipo, você pergunta pras pessoas lá do porquê a criatura do Cloverfield tinha que ficar escondida. Pô, o monstro tinha mais de 100 metros de altura, como que aquela porra vai ficar escondida, velho? Entendeu? É foda. Mas assim, mas essa questão de esconder a criatura, depende. Por exemplo, depende do sentido do filme. No caso do Super 8, criatura depende ele vai ser apresentado. É, exato. A criatura no Super 8 está totalmente interligada com o roteiro, entendeu? Agora, por exemplo, vamos para Sinais. Do Shyamalan. Os alienígenas não são o foco principal do filme. Exato. Por isso que eles no começo não aparecem, aparece uma perna, aparece um olho, aparece um braço, mas você não os vê. É no Guerra dos Mundos também que você vê os aliens, aparece tudo. Posso te dar um exemplo melhor ainda? Tubarão do Spielberg, que a gente viu só um barril boiando mó tempão no filme. Uhum. Então foi um recurso, tá certo, foi um recurso meio que forçado porque deu problema no animatrônico lá e tal, mas assim, funcionou. No filme, né? Mas, cara, gente talentosa e até então, né, nova no ramo, querendo fazer coisa nova. Então, é assim que surgem coisas criativas, velho. Eu acho que o J.J. Abrams, cara, ele tem muito mérito nas coisas que ele faz aí, cara. Pô, ele reinventou Star Trek, sabe? Tá certo, Lost pode não ter acabado muito bem, cara, mas, porra, foi um negócio que acabou... E isso já é só a sua opinião. Teve muita gente que gostou do final de Lost. Então... Do mesmo jeito que eu tô falando, aparecendo o Alien ou não aparecendo, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, vai ser sempre assim. Então, mas é justamente isso que eu gosto. O J.J. Abrams, cara, ele tá sempre querendo colocar coisa nova no que ele faz. Ele não é, sabe, ele não fica cômodo no lugar lá. Ele sempre vai tentar puxar um pouquinho mais, e você pode ver que os filmes dele, cara, no elenco, por exemplo, aqui no Super 8, o mais conhecido aqui é o Kyle Chandler lá, né, que ele faz sempre papéis secundários em filmes aí. Fez o King Kong, né? Isso, exatamente. Ele fazia o Early Edition, né, a série do gato lá, que pegava o jornal com as notícias do dia de amanhã e tal. Então, ele é mais famoso assim, séries e papéis secundários de cinema, né? E o elenco, geralmente, do J.J. Abrams é só isso, cara. Acho que talvez o mais bambambam, bam, bam, assim, talvez foi o Missão Impossível 3, né, que era obrigado a ter o Tom Cruise. Certeza, mas você pode ver que todos os outros atores, com exceção do vilão também, foram atores, digamos assim, de menor escalão. Mas é isso, cara, dá oportunidade a quem tem talento, né, cara? Não ficar se prendendo naqueles mesmos atores que já estão... Nossa senhora, o... Porra, agora esqueci o nome. Hannibal, pô, Hannibal. Puta, Anthony Hopkins. Isso, Anthony Hopkins, que o cara tá com 120 anos e faz um filme a cada mês, né, cara? Não precisa fazer bosta nenhuma, né, velho? É, mas... Bom, e tem... O filme também, o Super 8, ele tem um apelo, né, de volta, mais ou menos, aquela coisa estilo Área 51, né? E conspirações do governo, coisas a serem escondidas, então... Tipo, ele tem esse... Essa vantagem, né? Sempre legal alguns filmes que aplicam essa... Esse quesito na história aí, né, cara? Eu acho filmes de quando tem Área 51, cara, muito fera, velho. Então, também, porra, o começo do Indiana Jones, né, cara? Quem não gostou, né, cara? Eu achava legal que nem no Independence Day lá, que o cara fala, ah, vamos para Área 51? Aí o presidente, não, Área 51 não existe, né, não, secretário? Tipo, secretário, olha, Isso daí não é bem, velho. No MIB também, né? Tem alguma coisa parecida, né? Que ele falou, Área 51. Não, Área 51 é um cemitério de avião, mas Área 37... Mas então, o Super 8 eu acho ele bacana porque eu vi o trailer interativo dele que tem no Portal 2 também, achei muito foda. Bom, é isso, cara. Eu tô aguardando esse filme, eu acho que ele vai ser muito fera. Assim, eu não gostei muito de Cloverfield, mas eu tô acreditando nesse, eu acho que vai ser bem bacana. Como assim, interativo do Portal 2? No meio do Portal 2 tem um momento que você consegue jogar um trailer do... Jogar o trailer do Super 8. Cara, você tá de sacanagem que eu não joguei nem na metade ainda. Meu Deus do céu. Você não joga, na verdade, você... Interage. É, você não consegue modificar nada, você só vai andando pelos caminhos, entendeu? Até a hora que o monstro bate, você descarrilha e você vai andando entre o descarrilhamento, assim. Aí você chega num vagão que tá fazendo barulho, até a hora que o monstro vai amassando a porta por dentro, assim, a hora que a porta abre, aí fica tudo preto e aparece Super 8, sabe? Ah, interessante, interessante. A Marvel Studios e a Paramount liberaram um novo comercial de TV pro Capitão América, né? O filme que apresentará o quarto e último componente dos Vingadores, que se juntarão nas telonas no ano que vem. O quarto e último que será o primeiro, né? É. O primeiro Vingador. Dá o link aí pra quem quiser ver os vídeos, né? O filme estreia dia 22 de julho, né? E vamos ver o que é que vai ser dessa nova longa da Marvel. Assim, dos filmes, o X-Men First Class me surpreendeu bastante, mas não é da Marvel. É sim. Não, X-Men First Class não é da Marvel. Da Fox. É sim. É da Fox. Aparece a Marvel, aparece o símbolo da Marvel. Da Marvel porque são da Marvel quadrinhos. Eu direitos... não entendo essa porcaria, eu estou falando de um quadrinho da Marvel que virou o filme, então foi a Marvel que fez. Não, mas os estúdios Marvel, quem fez, no caso, é só o Capitão América. O X-Men First Class é da Fox. Olha, e a distribuição. A distribuição é dos cinemas. Filho da puta. Distribuição do caminhão, né, velho? Oliver. Fala. Vai tomando um... Deixa eu falar da Marvel. Tá bom, então. Vai lá. E eu espero bastante, assim, do Capitão América. E pra quem viu o trailer do Capitão América completo, os comerciais não acrescentam muita coisa, não. Só aqui no nosso post, o terceiro comercial, ele acrescenta algumas cenas que eu, pelo menos, não vi no trailer. Mas, cara, eu tô aguardando. Pô, a hora que bate a aba, que ele arrebenta a porta lá, velho, com o escudo na mão e com uma pistola na outra. Você fala, essa, velho, isso é um soldado, né? Tudo bem que é um soldado fantasiado, mas... Ainda é um soldado. O nazista olha uma porra dessa e fala, que é isso, meu irmão? Se veste direito. Mas e aí, vocês acham que depois de tudo, junto Thor, Capitão América, Hulk, Homem de Ferro, vocês acham que vão funcionar junto depois ou não? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu não gosto de expectativa não, mas vamos ver no que é que vai dar. Eu não gosto de ficar achando que, nossa, vai ser demais, vai ser o melhor filme da minha vida. Eu não fico especulando não. Mas é uma possibilidade. Dependendo do capital investido e da direção, do pessoal que for responsável por fazer o filme, pode vir qualquer coisa, né, cara? É, o Capitão América é o que dá mais caras assim, de ser um filme bom, né, se você for comparado com todos os filmes anteriores. É, a não ser o Homem de Ferro, né, que foi um hype do cacete também, mas... O 2 também foi, velho. O 2 é uma merda. Não, ele pode ser ruim. Eu achei o 2 melhor que o 1. Só que o hype do 2 foi muito maior que o do 1, velho. Foi muito maior, isso daí eu sou obrigado a concordar. O primeiro filme, nem discuto, pra mim é anos luz melhor que o segundo. Pô, mas só eu gosto do segundo. Eu acho que aquela armadura na maleta me Não, foi foda. Mas isso não salva o filme, pô. Não, mas foi o que me ganhou, aquela armadura na maleta. Você é uma Kenga muito barata. Eu sou uma puta barata. eu acho que o grande lance é não ter, sei lá, grande expectativa pra pegar esses filmes, né? Se a gente é fanboy dos quadrinhos, a gente nunca vai achar o filme muito bem feito. Então, se você vai desarmado, entendeu? Pro cinema, né? Muito melhor, muito a maior probabilidade de você surpreender. Se você gostar, cara. Sei lá, eu gostei muito do Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, gostei do Thor, sabe? Tô gostando justamente por causa disso. Primeiro que já não sou fanboy dos quadrinhos, já não li muito, li uma coisa ou outra e tal, mas não era aquele, sim, de saber todos os detalhes. Então, tô vendo agora uma série de histórias maneiras, uma atrás da outra, né? É isso aí, ó, Fat Frog é dos meus. Ah, uma coisa que o Fat Frog falou é legal, cara, que eu já percebi isso. É obrigatório você não gostar de nenhum filme feito dos quadrinhos. Exato. É obrigatório. Então, eu acho que alguns filmes eu vi com essa visão, sabe, de vai ser uma bosta e acabou sendo uma bosta. Talvez se eu revesse alguns filmes, talvez até começasse a gostar. Não, mas... talvez se eu revesse alguns, nossa senhora. Não, mas que nem, por exemplo, Thor, eu ouvi muita merda dele, velho. Muito, muito, muito, falarem muito mal de Thor. Eu não achei Thor aquelas coisas, mas também não achei um filme ruim, velho. É, como eu falei, eu achei um filme divertido. Digo mesmo, foi maneiro, foi legal. Tipo assim, é aquela história, não tem como você botar num filme, sei lá, toda uma série de quadrinhos com toda a riqueza de detalhes, com todas as nuances, tirando aquela situação que cada desenhista, cada escritor leva a história para um lado, então você tem mil versões, mil coisas que cada um herói faz, e cada um abraça o que mais gosta, né? E aí você pega todas essas séries e coloca, sei lá, em 2 horas de filme, cara, impossível. Impossível, impossível. É impossível. Então, quer dizer, é aquela história, se você abandonar aí essa ideia de ver tudo aquilo que você gostou nos quadrinhos na tela do cinema, bicho, você, sei lá, acho que você vai ser mais feliz, sei lá. Eu acho que até foi questão do acerto do Homem de Ferro, né? Porque a gente se, pô, tá certo, Homem de Ferro é um personagem tal, antigão, se não me engano, tá dos anos 60 e tal, se não for pra mais. Mas... perto da assim, época que era, assim, uns 30 anos tu tinha. Da época que eu tinha cabelo, né? Eu tinha o dobro de cabelo que o Fat Frog tem hoje. Porra. Mas, assim, o tema do Homem de Ferro é a armadura moderna, né? É um assunto que, tipo, dá pra você levar tranquilo pro cinema hoje, entendeu? O cara que tem uma armadura high-tech e tal. E eu acredito que essas coisas, né, de Tony Stark ser sempre um cara pra frente, inventor, faz umas paradas muito, muito loucas, hein? É, bêbado, o que seja. Mas é uma coisa que foi feita lá atrás, mas com uma visão muito à frente. E por isso que o Homem de Ferro funcionou redondinho nos dias de hoje, né, cara? Pelo menos na parte do cinema. É, ele fica mais crível até hoje, né, cara? Exatamente. É. Agora, deixa eu só fazer um comentário. Eu assisti Thor recentemente. Você mora numa dimensão, num realm, né, de vikings, guerreiros, lutadores, sabe? Todos eles mutilados pela guerra. E você tem uma ponte de arco-íris... Arco? Oh. Não, fala sério, você é um viking e você tem uma ponte de arco-íris, não é um viking, velho. Não, você não é um viking. Isso ficou bem claro no filme. Você é um deus. Você é um deus. Não, porra, você é um foda, ser. Você é um ser, foda. Você é um ser foda. Tanto é que no filme ele fala, alguns nos chamavam de deuses, de anjos, de não sei o quê, mas a gente é isso aqui. Pronto. Cara, tem japonês, cara, no negócio, não são vikings. Eu digo viking por causa do Odin, né? Do Thor e tal. Agora, pô, certeza que foi aquela mina que mandou a ponte ser de arco-íris, velho. Não, na verdade, o Thor não quebrou a ponte por causa do perigo que ela representava, sim porque era coisa de verdade. Pô, com certeza. O Thor fala na hora, ele fala, nunca gostei dessa merda, meu. Que meteu o martelo. Você vê que o irmão dele é meio afetado, né? Então ele já fica, não, a ponte, não. Ele tava procurando a desculpa, velho, tá ligado? A desculpa pra quebrar aquela porra toda. Ninguém ainda vai jogar uma pedra naquela desgraça. É, no final ainda ficava o negão do IMCA lá, né? Do Village People tomando conta, pô. Fudeu, né? Tinha que acabar com aquela porra, né? Cara, e saiu aí o novo pôster do filme Conan o Bárbaro, né? O remake. Tá todo mundo aí temendo que vai ficar uma merda, mais um remake que pode destruir a carreira de alguém. Quem tá em risco é o Conan, né? O pôster, cara, é em 3D, muito maneiro, tá lá no post, link aí embaixo. Vai viajar, você vai pro cantinho, vai pro outro, você vai ver um camarada aqui que aparentemente está comemorando com um machado pra cima. Nós discutimos aqui e descobrimos que tem alguém aos pés. Tem alguém escondido aqui. Na verdade, eles não morreram, eles estão dormindo, ele tá matando os caras dois. Ele tá mandando acordar os caras. Acorda, vagabundo. Porque quando a gente viu ele comemorando sozinho, né? A gente imaginava, oba, escapei do Conan. É verdade, pode ser. Não é assim, né? Tem dois caras mortos. Opa, matei dois. Tá, aí já é diferente, né? Tá no body count já, né, velho? Então. O pôster é que o pôster, ele se movimenta todo. Tem algumas animações, assim, bem pequenas, né? Que nem, por exemplo, atrás, no fundo, voam uns pássaros e tal. Esse próprio cara que tá carregando, segurando o martelo no alto, a roupa balançando. A roupa dele balança. Ele tem umas camadas aí, né? É, e tem as camadas, né? De profundidade e tal. Achei bem legal também. Maneiro. E também tem mais 5 posters novos aí na galeria, junto com esse, que, assim, colocaram um pouquinho mais de respeito, né, cara? Um visual mais sujo, né? Que a gente esperava do Conan, afinal. O primeiro pôster é do Conan fazendo hidroginástica. Esse segundo ficou foda, hein? Esse calorzinho aí, hein? O Kalar Sing, que é o Stephen Lang lá do Avatar, né? Fodão lá. É mesmo? É, pô. Agora ganhou meu respeito 100%. É, você pode ver que a cicatriz que ele tinha... É mesmo, né? Na verdade é dele, né? Do personagem. É aproveitar, né? Mas assim, os figurinos aparentemente estão bem legais aqui, né? Tá aqui o Conan lutando com um monstro e a Rachel Nichols, né, cara, do G.I. Joe, que dessa vez tá aqui como a Tamara, provavelmente uma princesinha a ser comida pelo Conan. Que é, pra que mais ela estaria, né? Sim, tem a bruxa, a Rose McGowan, que provavelmente vai ser comida pelo Conan também. Se já não foi, né? Se não for aquela foi traída e que busca vingança secreta, sabe? E a estranha, olha aqui, ó, no pôster dela, ela tá segurando a espada do Conan, né? Será? É, dá uma olhada. É só você ver pelo... É uma espada pequena, cara, não é do Conan, não. Não, é sim, cara. Não, é porque ela broxou, entendeu? É a magia dela. Assim, Viagra, tá ligado. E também tem uma imagem aqui do Ron Perlman, né? Como Corin, que ficou... Eu acredito que dos posters é uma das mais legais, tem uma armadura bacana e tal. Peraí, Ron Perlman? Ron Perlman. Hellboy? Hellboy. O Guizão tem um tesão da porra por esse cara, né? Não, eu acho o cara foda, eu acho o cara foda de verdade, mas velho... Dava pra ele. Como Hellboy, quer dizer... Na verdade, eu gosto da cor vermelha. O Corinthians tá numa batalha foda aqui, tá bacana esse pôster aqui, cara. Tá, essa leva de posters aqui ficou legal, né? Deu o toque delicado pra quem precisava ter, né? E o toque másculo pra quem precisava, até que enfim, né? Acertaram no tom da coisa toda aí. Bom, e é isso aí, não tá muito claro ainda quem escreveu o X-Men First Class, né? Se aqui dizem o produtor e diretor Jane Goldman e o Motel Vaughn se dizem responsáveis em certas entrevistas, né? Mas o filme é sempre associado ao Ashley Miller e Zack Stentz, que a propósito assinam também o roteiro de Thor. Bom, e a novidade é que eles podem estar encarregados aí de levar escrever, né? Um novo roteiro aí pra um reboot do Quarteto Fantástico, né? Que é um filme que pra maioria dos fãs, e pra muitos dos não-fãs também da Marvel, é um filme que foi muito abaixo do que deveria ser, né? E, enfim, aqui os dois se dizem que estão gostando da ideia, né? E aqui eles levariam o Quarteto Fantástico mais como 4 aventureiros em vez de ser um filme de super-heróis, né? O que talvez faça sentido, né? A partir do momento que eles são cientistas e tal, e tem os poderes, né? Conseguidos aí por radiação cósmica e tal. Ou seja, tem aquele espírito aventureiro dos astronautas mesmo, né? Bom, a Fox ainda não tomou nenhuma decisão oficial. O estúdio já tinha encomendado aí uns 3 anos atrás o roteiro pra Michael Green aí, mesmo do Lanterna Verde. E enfim, de resto não tem nada fechado também. Cara, eu pessoalmente... X-Men First Class, o pessoal tá falando muito bem. É um bom filme, é uma boa diversão, recomendo. É, tinha cara de ser um filme já redondo, né? Não ia faltar e nem sobrar, né, cara? Então, acredito que... não sei se só essa referência ajuda o cara a escrever uma nova história cabível aí pro Quarteto Fantástico, mas enfim, eu também não vejo muito futuro, assim, num filme do Quarteto, cara. Na revista já era um pouco limitado, né, as histórias e tal. Eu acho que até dando mais destaque pro o Doutor Destino que pra outra coisa, mas enfim, né, é uma aposta aí, da Fox. Talvez seja sido é foda. Talvez tenha sido exatamente esse o problema dos filmes, né, porque os quadrinhos dão uma boa ênfase no Doutor Destino e no filme não aconteceu isso, né, no filme o cara virou um metrosexual nojento. Nojento! Nojento, cara. Ai, meu rosto tá deformado. Você vai pro espaço, meu irmão. Não tem que ligar pra como é que seu rosto fica, não. Enquanto nos quadrinhos, se não me engano, ele que põe a máscara fervendo na cara, né, cara? Ele mesmo. Ele já é um cara foda, assim, cara. Ele, pô, Lativeria, meu, deve ser vizinho da Rússia, né? É por aí. É um nome, assim, já, né, cara? É. Tá certo que o país é fictício, cara, mas com certeza faz fronteira com a Rússia. Fica naquela área, tipo, perto de Croácia, Bósnia, essas coisas. É, cara, Quarteto Fantástico em filme não me convenceu. Convenceu ninguém, cara. Acho que, porra, sei lá, fizeram um negócio tão sem sal que, sei lá, eu acho que o camarada tem que dispensar uma grana e vamos dispensar uma grana, vamos fazer uma merda, e fizeram, cara, porque sei, cara, como é que pode? São histórias boas, entendeu? É bem intrincado e talvez o grande problema seja esse, né? Porque elas sejam até histórias cerebrais, blá blá blá, mas no filme ficou, cara, tudo muito fútil, muito ruim, sei lá, não tem nem muito mais o que comentar, não, entendeu? É verdade, né? O Quarteto Fantástico é um filme que se comenta bastante dele na hora de falar que é ruim, né? Exato. Então, ele tá sempre na mídia, assim, mas eu acho que ninguém gostou dele de verdade mesmo, né? Ah, cara, mas pra te falar a verdade, cara... Eu conheço algumas pessoas que gostaram. E gostar muito, né, cara? Não, mas é aquilo que eu falei, tem as pessoas que não gostam, não importa o quão bom seja, tem as pessoas que vão gostar, mas eu acho que no geral, assim, não foi um grande filme pra ninguém, né? É, porque ele foi um erro tanto de roteiro, acho que como escalação de elenco também, cara. Entendeu? Porque, por exemplo, aquele o Senhor Fantástico lá, o Johan Gruffudd lá. Ah, o cara, pô, o poder do cara foi virar elástico e ter mecha branca, né, velho? Não, cara, muito nada a ver a escolha pro papel, assim, a Jessica Alba, pô, tá certo, é bonita, é gostosa e tudo mais, mas, pô, não tinha ninguém, sabe, loira, naturalmente com olhos azuis pra colocar lá e que atuasse. Nossa, bem. Ficou horrível. Até porque é o seguinte, pra mim, eu sou apaixonado pela Jessica Alba. E o ela o sabe tom disso, não, acho que não. É, o especial dela é exatamente o tom latino dela. Aí fazem o quê? Exato, pinta o cabelo e tá com o olho azul, branco, desgraçado, aquilo que tira a beleza. Você vê que aquilo ali é artificial. Não fica legal. Artificial é a primeira coisa de borracha, velho. É, realmente, né? Acho que de repente aí tá... Aí sim se encaixaria um boneco CG, né? Porra, né, velho? O cara com aquela fantasia, velho. Ele se dobrava. Sabe quando você vê a... A espuminha, né? Aquela dobrando, velho. Porra. Aí foi foda, velho. Ah, assim... Não, eu acho assim que, pelo ator, ele até encarnou de maneira certa o personagem. Eu acho que o único acerto que teve aí foram, na verdade, o Coisa, tirando a fantasia, e o Tocha Humana. Porque os dois incorporaram legal os personagens mesmo. Tem toda aquela birrinha entre os dois, aquela série de piadas que surge. Cara, totalmente quadrinhos. Isso daí, realmente, no filme, eles acertaram. E por ter acertado isso, eles não acertaram mais nada, velho. É um preço a se pagar, né? Então, é só essas brincadeiras entre o Tocha Humana e o Coisa, cara, que acertou perfeitamente. E, cara, e mais nada. E, meu, não é... A não ser, eu gostei do visual do surfista prateado no segundo. Achei bem legal, bem bacana mesmo. Até a parte que não tem apoio de computação gráfica. É, que ele tá sem que ele a... perde a prancha, ele tá, né? Sem a prancha. Fica mais escurecido, né? Eu achei legal também. É, inclusive, aquele cara é o modelo de corpo preferido do Guillermo del Toro. Ele que faz as criaturas magérrimas lá do Labirinto do Fauno. Ah, é? É. É ele que sempre veste essas roupas. É ele que faz esses papéis. Acho que é Doug Jones, um negócio assim. Ah, que legal, velho. Porque eu acho muito fera esses atores que se especializam nessas coisas, assim, né? Porque sempre tem trabalho, né? Tanto se especializa, mas o ruim é que não recebe o reconhecimento, que ninguém sabe como eles são ou quem são. Ah, então, mas, por exemplo, o Andy Serkis, por exemplo. O Andy Serkis, cara, é um puta de um ator e você não vê ele em papel, assim, atuando mesmo. Ele sempre é modelo de corpo, de alguma coisa assim. Eu acho legal porque ele pode não ser tão reconhecido com fã, essas coisas, mas o cara sempre tem trampo, né, cara? O cara sempre tá fazendo alguma coisa. Você vê uma animação que é absurdamente real, por exemplo, assim, em questão de movimentação, você pode ter certeza que sempre tem o Andy Serkis atrás. Então, eu acho legal essas coisas, assim, porque é um outro ramo, né, cara? É, e inclusive, o que eu lembro, tem três. Um dos primeiros que a gente ouviu, mas assim, contava com muito pouco participação em coisas, digamos, captura de movimento. projetos, né? No caso do Andy Serkis e do Doug Jones aí. Apesar que o Doug Jones, cara, é o Guillermo del Toro, né, cara? É. O cara usa a fantasia pra caralho. Exato, não é necessariamente com captura de movimento, né? O cara entopa o cara de coisa e... E existe o outro, que é o Ray Park, que é ele que fez o Darth Maul, que fez o Groucho lá no primeiro X-Men. Ele que fez o Cavaleiro Sem Cabeça, né, no lugar do Christopher Walken, antes de ele ganhar a cabeça lá no filme do Johnny Depp, do Tim Burton. Então, assim, nesse ramo, cara, existem vários caras, assim, quase especializados pra isso, né, cara? E é uma vida de sacrifício, cara, porque o Ray Park, ele não para de treinar artes marciais. O Doug Jones, com certeza, velho, o cara não deve ser com aquela natureza magra dele, sempre sem sacrifício, sabe? Sem alimentação balanceada e tudo mais, cara, e por aí vai, né, cara? Eles são praticamente dublês, né, cara? Cara, tô na base da barrinha de cereal a vida toda. Barrinha de cereal e umidade do ar, né? Por aí. Bom, com Piratas do Caribe 4, né, que acabou de chegar aos cinemas aí, dirigido pelo Rob Marshall. E que é uma merda. Mas que mesmo assim já faturou aí seus 800 milhões de dólares, né? Imagina se fosse bom, né, velho? Se fosse bom, então, Batman Dark Knight não ia ter chance, né? Então, já começou a onda de rumores a respeito do quinto filme aí. Enquanto tá se esperando se o Johnny Depp volta ou não a viver o Capitão Jack Sparrow, já surgiram dois nomes pra cadeira principal da produção, que seriam Sam Raimi. Gostei, hein? Da trilogia do Homem-Aranha aí, mais recente. E Tim Burton. Eu não fiz a trilogia toda, não, velho. Claro que fez. Eu não fiz o terceiro. O terceiro também? Fez. Tá. Fez merda, mas fez. Ah, até por isso. Ninguém é perfeito, né? Bebe, nega. É só pular e entrar que eu fico bebaço. E o Tim Burton, né? Que aí já é parceirão aí do Johnny Depp em vários filmes. Fez aí Eduardo Mãos de Tesoura, fez também... Eduardo Mãos de Tesoura foi Eu falei Eduardo? Foi ótimo essa, cara. O cara aqui é Eduardo e Mônica. Fez Dudu Mãos de Tesoura. Fez Eduardo Mãos de Tesoura o cara e fez Alice no País das Maravilhas. Winona Ryder era a Mônica, né? Ou não, pior, a Helena Bonham Carter, né, cara? Meu Deus. Cara, assim, eu sou muito fã do Tim Burton, velho, mas eu não sei lá, viu? Se eu ia gostar dele dirigindo um Piratas do Caribe. Eu não acho que ele é muito... Sei lá, eu acho que ele é melhor em animação, velho, ultimamente. E eu não sei, eu nunca vi ele pegar um filme, por exemplo, assim, no meio, assim, uma franquia que já é consolidada e tal, e começar a fazer. Eu acho que ele ia cagar, velho, de verdade. Pô, o Polar tinha razão, né, cara? Pô, Sam Raimi com Piratas do Caribe é festa estranha com gente esquisita, né, cara? O Tim Burton. Tim Burton, né, velho? Exatamente. Tim Burton, sem mencionar que, cara, que cedo ou tarde, porra, com certeza, pela esquisitice só, Helena Bonham Carter tem que estar num Piratas do Caribe. Cara, eu fico puto com isso aí, velho. Não, mas sabe por que a Helena Bonham Carter participa de todos os filmes? Além de ser a mulher dele, é porque ela ameaça a greve de sexo, né, velho? Aí ele vai lá e bota ela em todos os filmes. Ele come uma equipeta de ouro, né, meu? E come o Johnny Depp, velho. É, tem isso também. É a Helena Bonham Carter e a moça lá do Resident Evil, né? Como chama? Mila Jovovich. A Mila Jovovich, cara. Elas ameaçam fazer greve de sexo, o nego inventa uma franquia pra elas. É, mas se fosse a Mila Jovovich fazendo greve de sexo pra mim, eu colocava ela no filme, velho. Agora a Helena Bonham Carter, quer que se foda. A Helena Bonham Carter é a cabeça de toda a produção do Tim Burton. Literalmente. É, né, velho? Vai ter cabeça assim lá no inferno, velho. Então, eu não acho Tim Burton bom. Eu não acho que ele seria um bom diretor. Apesar de Piratas do Caribe ser essa coisa toda suja, né? O jeito que ele gosta de fazer, eu acho que ele ia cagar, velho. Agora não, a questão não é nem do sujo, a questão é desse olhar, esse tom de gótico que ele gosta de usar. Pode ser. Não ia, de repente, isso ia funcionar, cara, se ele fizesse um reboot, alguma coisa assim. Vamos revolucionar a coisa. Porque ele levar a mesma estética que já vem de todos esses filmes. Acho que não funcionava, não. Eu também acho que não. Agora o Sam Raimi, velho, eu sei também, mas... É possível, o Sam Raimi eu acho que ele é mais adaptável, né, a fazer coisas diferentes, assim. Agora o Tim Burton já é travado, né, velho? Não é bem por aí. O Tim Burton, ele fez aquele Planeta dos Macacos, não é um exemplo de filme, mas, cara, é um filme que em termos de cenário, figurino, é bem diferente de tudo que ele fez, cara. E nessa parte, ele acertou em cheio. Ué, pode ser também. Não, nessa parte técnica, tudo bem. Agora o desenvolvimento da história, tudo isso a gente não sabe. Não, mas aí tu tem que jogar na mão de um roteirista, né? Não, cara, também, não é Brasil, velho. Não é que o diretor escreve, produz e... Não, cara, escrever tudo bem, mas é o roteirista que vai... O diretor que vai colocar essa porra em prática, né, caramba? O cara pode escrever mil maravilhas, mas vai sair o que ele quer. Não foi mil maravilhas, foi Alice. Puta que pariu, velho. Puta, cara, eu não ouvi isso. Você acostumou. Pior que não foi o Oliver. Então é isso, né? Resta esperar, seja o que Deus quiser. Bom, segundo algumas fontes na internet, soltaram aí rumores de que a atriz Naomi Harris, né, que é conhecida pelos filmes Ninja Assassino e pela trilogia Piratas do Caribe, no caso a primeira, né, tá aí acho que mais destaque no fim do mundo, né, ela pode tá aí faturando papel pra Bond Girl no novo filme do 007 aí ao lado do Daniel Craig. Bom, o filme aí conta com a direção do Sam Mendes, conta aí com Javier Bardem no papel de vilão, e ele tá aí com planos de estrear no dia 9 de novembro de 2012. Javier Bardem como vilão, alguém sentiu alguma novidade nisso? Porque pelo menos não use Chanel, né, cara? Não seja o Remender. Não, o cara é bom pra vilão, né, velho? Quando o cara te intimida usando um penteado Chanel, velho, o cara tem que ser bom no que faz, né? Não, o Javier Bardem, ele é um puta ator, velho. Ele faz vários papéis legais. Um dia desse eu assisti um filme dele com Almodóvar, muito bom, que é Carne Trêmula. Foi a primeira vez. É, o filme que eu vi que... Eu vi que o nome dele tava no roteiro. Aí eu falei... Era Javier Bardem e Michael J. Fox, né? Puta que pariu. Vai estar no Transformers, você tá ligado, né? O Michael J. Fox. O mal de Alice Parkinson. Que filho da puta, velho. Mas vamos lá. Vou voltar aqui. Bem, então vou falar sobre o que interessa, que é a Naomi Harris. É, sabe, ver essa notícia dela só me prova que o pessoal de maquiagem do Piratas do Caribe é foda pra caramba, né? Porque você vê a tia Dalma, cara, puta merda, não tem nada a ver com ela, cara. Ela com aquela cicatriz de Morgan Freeman, né, velho? Cicatriz não, né, cara? Sardinha. Não sei se é sarda. Não é sarda que o cara tem, é umas pintas mesmo, né? Tomou umas pintadas na cara. Mas, bom, cara, sei lá, cara. Do jeito que o pessoal tá fazendo esses James Bonds tão diferentes do que era antes, assim, a gente não associa muito bem a atriz com o papel, né, ou com a função no filme. Mas eu acredito que sim, pode ser. Por que não, né? Tá mudando tudo mesmo. É importante ser gostosa, né, velho? Tem que ser liberado. O resto é qualquer coisa. Sabe o que ela me lembra? Ela tá me lembrando a Beyoncé, né, velho, no Austin Powers, tá ligado? Porra. A gente fio Foxy. Sempre tem uma mulher, né, que fica gigante do seu lado, de repente ajuda. É que a diferença é que nesse caso o parodiado vai vir depois da paródia, né, cara? A fio Fox veio primeiro do que a moça. Pois é, como eu digo, né, Austin Powers sempre inovando. Não é sempre que você vê tubarões com raios laser, né, velho? Meu Deus. Bom, e o único na lista aí de indicados pra diretor de Wolverine depois de Darren Aronofsky acabou de pedir arrego. Mark Romanek disse ao Digital Spy que não está interessado em dirigir o filme. Ele disse aqui que chegou a estar na lista, recebeu o roteiro e, pelas impressões dele, ele viu que não é o tipo de coisa que ele faria. Diz que o roteiro é uma versão sensacional daquele tipo de filme, mas não algo que deixasse ele super interessado no projeto. Bom, pra quem não conhece os outros trabalhos aí do Romanek, são retratos de uma obsessão com Robin Williams e Não Me Deixem Jamais. Outros considerados são Doug Liman, Anthony Fuqua, Justin Lee, James Mangold, Kevin O'Connor e José Padilha. Muita gente disse aí que o José Padilha está ocupado em outro projeto que chama Triborder, né? E o Doug Liman, o Anthony Fuqua e, se eu não me engano, o James Mangold, todos eles estão com projetos em andamento. Então, assim, a curto prazo nenhum deles vão topar fazer um filme do Wolverine. Será que eles estão assustados, cara? Eu acho que não, cara, porque qualquer coisa que você fizer, até se você não fizer nada, vai ser melhor que o outro. É verdade. Entendeu? Eu fazendo esse filme vai ser melhor que o outro. É, por referência, né, chega a ser até fácil você convidar algum diretor, cara. Mas, assim, eu acho uma pena o Anthony Fuqua não estar disponível, cara. Eu achei que ele é o cara certo pra esse filme, de todos aí. O Doug Liman, ele fez o Identidade Bourne, né, mas não sei se é muito a cara dele, o Wolverine, não. O Fuqua tava disponível, na hora que ele ficou sabendo que ele tava na lista, ele resolveu assumir só o pau, né, cara? Ele tava, tipo, guardado, né, cara? Aí falou, quer fazer Wolverine? Ele abriu o arquivo assim, pegou o primeiro. Falou, não, tô ocupado fazendo soft pau aqui. só o pau, né, cara? Ah, cara, ajudando a minha mãe a arrumar a cozinha. Cara, é filme que o estúdio investe, cara. O diretor tem que topar, cara. Entendeu? Não, pega um roteiro mais ou menos redondo aí, do jeito que tá, que foi aí o First Class, que eu acredito que não seja muito difícil de se fazer, ainda mais com o Wolverine, cara. Que era um filme pra se sair certo desde o começo, né, cara? Pra falar a verdade, o primeiro filme não era pra ter saído do Arma X, né? Pra começar. Verdade. Televisão. E vamos para os destaques de TV. Sai prévia da animação Batman Ano 1. Lawrence Fishburne sai de CSI. Novidades no elenco de Dexter. E a HQ do Frank Miller, Batman Ano 1, que é uma das mais aclamadas, né, dos quadrinhos. Não sei como, porque já que eu percebi, todos os quadrinhos são aclamados. Na verdade, é a segunda mais aclamada do Batman, na minha opinião, né? Mas tudo bem. Primeiro é Piada Mortal ou Dark Knight? Ué, agora a equipe da DC, né, liberou uma prévia da animação que vai ser exibida na San Diego Comic Con, que acontece do dia 21 a 24 de julho e tem o lançamento oficial para dia 27 de setembro. As vozes, Ben McKenzie como Batman, né? O Bryan Cranston como Tenente Gordon, a Elisa Dushku como a Selina Kyle e a Kate Sheckoff, Starbuck, né? Como a detetive Sarah Essen. E aí no post a gente vai colocar um link pra vocês darem uma olhada nessa prévia. Eu vi a prévia, a não ser que seja uma espécie de animação webcomic. Assim, eu não gostei a princípio, mas eu tô achando que é tipo, é quase como se fosse um storyboard pra você fazer animação, a partir daí. É, porque tá aparecendo, tô vendo agora aqui, tá aparecendo meio Flash, né? Isso. Que as animações em Flash do começo do Flash. Então, mas aqui na verdade essa prévia que mostra um pouco da arte, né, é um pouco mais complexa do que aquela lá do Dave Mazzucchelli, que escreveu o Batman Year One, escreveu a Queda de Murdock e tal, fez a arte, quer dizer. Mas assim, não diz nada, porque eu acredito que seja bem mais complexa depois que ela estiver pronta, né, cara? É, e é mais é isso que você falou, mais um storyboard mesmo, e tem algumas entrevistas, né, com o pessoal que tá produzindo e tal, não é grande revelação, não. Mas eu gosto muito dos desenhos do Batman, cara. Principalmente a série animada, que pra mim é o melhor de todos. É, então, mas o que dá-se a entender, pelo que eles anunciaram tempos atrás, e o Ano 1 não é o único projeto em foco, eles também querem fazer, no mesmo gênero aí, eles querem fazer o do Dark Knight lá do Frank Miller, né? No caso seria Dark Knight Returns, o Cavaleiro das Trevas, como saiu aqui no Brasil. É, mas assim, eu achava que a animação ia ter os traços que, meu, praticamente são a identidade das revistas, né? Eu achei que fosse mais ou menos isso. Eu não achei que seria algo totalmente diferente, que eles adotassem um estilo, cara, que não lembrasse em nada o Cavaleiro das Trevas, por exemplo. Que se fosse adaptar só o roteiro, né, no caso. No caso, o Batman Ano 1, ele tem um traço mais simples, né? O Mazzucchelli não trabalha com detalhes e tal. Mas, e o Frank Miller, vou te falar, não é aquele desenhista foda também, mas no Cavaleiro das Trevas, ele fez um trabalho de arregaçar, velho. No entanto, que ele não fez mais nada que prestasse depois. Né? Acho que ele gastou todo o dom na revista. Né? Mas assim, se for nisso que eu tô pensando, as duas animações têm potencial. Tomara que essa prévia seja muita prévia mesmo. Eu acho que tá mais pra um comercial, né? Um teaserzinho. E mais uma explicação do porquê, né? Porque tem entrevista com o pessoal aí. Mas vamos ver como é que vai ficar no final. E outro, eles estão com esse costume agora de fazer que nem o Tron na comercial. Como lembra? Que eles fizeram um trailer com, sabe, o básico do que se teria no filme, e mesmo assim teve um efeito legal e acabou criando um certo hype, né, entre os fãs e, meu, quem guardava o imagens do outro filme, que pra época foi um filme icônico, né? E eles estão querendo fazer a mesma coisa aqui, porque os planos é que essa prévia aí, não sei se vai ser ela que vai ser exibida ou que ela gere um trabalho melhor acabado pra San Diego Comic Con, né, cara? Penny. Depois de duas temporadas e meias, o Lawrence Fishburne, o novo líder do CSI Las Vegas, está saindo da série. O ator entrou para substituir Gil Morrison, né? Depois da saída de William Patterson. Nossa, o Lawrence Fishburne entrou para substituir Gil Morrison depois que o William Patterson saiu, é isso? Cara, isso é foda, hein? Por isso que o nome da série é CSI, né? Puta CSI, cara. Não Nossa. Acredito que eu ouvi. Ai, cara, demorei 2 segundos pra cair a ficha. Não, o Oliver tem que ser rápido. O Oliver Pérez provando que a escola de piadas da Oliver Pérez continua aí, firme e forte. É, só depende da internet, gente. As videoaulas também, né? Agora, o que que acontece quando sai o Ranger Vermelho, né, velho? É, cara, realmente ele tinha só assinado pra mais uma temporada, né? Uh-huh. Então, ficou sem definição e já tem gente cogitando que o William Peterson vai voltar, né? Quem é que vai assumir o lugar do cara, né? O CSI Las Vegas não é o principal, né? Não, o principal é o principal. Miami, não é? Miami não, Las Vegas. Las Vegas. É o Las Vegas mesmo que tinha o Grissom lá, né? O Miami é uma doideira só, velho. É quase um Fringe, né? De tão moderno que é as coisas lá. Não, o CSI Miami eu adoro porque o cara que fala lá, como é que chama? O Caruso, né? Caruso. Pô, aquele cara é fantástico, velho. O cara não tira o óculos pra nada e o cara é sempre o último a falar, né? Ele fala uma fala canastrona, bota o óculos e... É, qualquer coisa, cara, tipo, eu te sobe, que mal acompanhado. Ele bota o óculos, sai, e eu tenho certeza que ele tem problema de coluna, velho, porque ele não consegue ficar reto, é impressionante esse cara. É, e vamos respeitar o pessoal que sofre de escoliose. Cara, agora eu não consigo explicar como uma série dessas, cara, consegue durar tanto, velho, porque depois, digamos assim, a variação acaba, né, cara? Não sei. Eu já te falei pra você o que acontece, cara. Quando começar a acabar, os caras vão criar CSI Jabuticabal. Aí vai mais não sei quantas temporadas, velho. Depois CSI Bocaiúva. Aí vai outra, cara. É assim que funciona. Entendeu? E outra, tipo aquela Plantão Médico. Porra, velho. Era todo episódio. Não, 100 miligramas de não sei o que. Fibrilando. Vai, esfrega lá, dá choque no cara. Porra, velho. Todo episódio, cara. Todo episódio. Eles colocavam um toque de drama, mas no final das contas, não, sabe? Não mudava, cara. E, meu, não sei quantos anos durou. Durou mais que 10, né? O Plantão Médico. Eu acho que 16, né? É, 15, 16 temporadas. Porra, cara. Aí. Ai, cara, Malhação durou 20. Fantástico durou 30, né, cara? Entendeu? Tinha que ser CSI aqui no Brasil, né, cara? Nego comendo hambúrguer, contaminando cena do crime. Ia ser o da hora, velho. Aí você vê, né? O CSI é uma fórmula que não vence nos Estados Unidos, né? Porque o pessoal que assiste se transporta, né? Se sente como parte da equipe. E o que acontece com o brasileiro? O que se ele se identifica o quê? Um adolescente pra gostar tanto de Malhação? Pois é, né? Não, mas eu já assisti alguns episódios de CSI e eu já aprendi. Susto, que susto, velho. Eu tinha que assistir a Malhação. Não, Malhação eu só assisti uma vez aquela menina que tinha uma AIDS mágica lá que não transmitia e não matava ninguém. E o CSI eu já descobri pra que serve o Brasil. É pros bandidos fugirem. Porque todo episódio os caras fogem pro Brasil, cara. Não fogem, querem, né? Porque ninguém escapa. É verdade. Mas sabe o que acontece, cara? Esses seriados, principalmente esses policiais como CSI e tal, eles fazem parte da cultura americana de lavagem cerebral, cara. Entendeu? Pra você acreditar que a polícia vai achar qualquer coisa se você fizer uma merda. É, como que a gente já tem certeza, né? É, aqui não. Aqui a gente não acredita que a polícia vai dar certo. Ah, isso não vai dar merda nenhuma. Entendeu? Então, esses tipos de filme aqui não pegam muito, né? Esses tipos de seriado e tal, pra nascer aqui. Você imagina a polícia brasileira sendo eficiente ao ponto sobrenatural, como são as polícias de CSI. É a técnica do Sherlock, né, velho? Todo mundo acha fantástico ainda. Tipo, o cara que chega num quarto, olha pra isso, aquilo outro, e já deduz todo o crime, já deduz todo o acontecimento, quanto pesa o cara, quantos centímetros de altura o cara tem. É, essas séries de investigação criminal e séries médicas, né, cara, todas elas ainda têm espaço, né, na TV americana. Agora, por exemplo, aqui no Brasil, imagina o CSI aqui no Brasil, os caras acham todas as pistas do crime e aparece 8 anos depois. Aí o cara no tribunal sendo julgado, sabe, porque no CSI é na mesma hora, já cataram o cara e já prenderam. Entendeu? É quase um juiz dread lá, né, o cara... É, cara. Só captura, julga e executa quase. Exato. Se eles andassem com um juiz junto na investigação, já prendi o cara na hora mesmo. No deserto de Nevada tem, ou pelo menos tinha até alguns anos, quando se tem algum pátio, carro, Nevada, vai um caminhão, né, na estrada, e no caminhão vai uma corte, juiz, blá blá blá, tu lá poder executar na hora lá da porrada e dar a sentença, entendeu? Bem parecido aqui com o Brasil, sabe? Caralho, que da hora, velho. Pois é. Se bate no caminhão dos caras, como é que faz? Ele não vai até onde você tá, porque você já tá lá, né, cara? É verdade. Eu acho que se você entrar na frente dele, é obstrução de justiça, seria, né? Aprendendo com o Oliver. Se você ultrapassar ele, você tem que acelerar muito, malandro. Senão ele te pega. É daí que saiu aquele ditado que a justiça vem a cavalo, né, velho? Há uma potência de 500 cavalos, né, cara? É verdade. Em Nova York saiu uma determinação que nenhum veículo podia ser mais rápido que o veículo da polícia, né? O que que acontece? Se fosse aqui no Brasil, eles iam... Eles iam proibir você de comprar um carro foda, entendeu? Lá, como é Nova York, o que eles fizeram? Eles compraram uma frota de ninjas, de motos ninjas. Ou seja, a polícia que teve que se adaptar à lei. Ah, bom, porque eu achei muito louco. Imagina se eles tivessem comprado uma frota de ninja, né? Ia ser foda, mano. Porra, ninguém mais ia bater a polícia dele. Pro a Liga das Sombras, né, velho? Eles compraram. A polícia de Nova York tem ninjas. De então, cara, você imagina que louco, você bate o carro do lado, aparece um cara. Uma bomba de fumaça, né, cara? Caralho, demorei. O cara joga bombinha de farinha, né? No você estaciona no lugar errado, tem uma shuriken com uma moto assim no vidro. Volta pra vaga. O cara estaciona na vaga de deficiente, tá fudido. Eu pego uma katana e deixo o cara assim, as duas pernas, né? Lá, se estacionando na vaga de deficiente, agora você é um. Que louco, você bate o carro. Aquela bomba de A TV Line soltou a informação de que a Molly Parker, né, que fez Deadwood, vai participar da sexta temporada de Dexter. A atriz vai ser a Lisa Marshall, irmã de Travis, né, o misterioso personagem interpretado pelo Colin Hanks. E tem algumas outras novidades também na série, que vai ser o Billy Brown, o Edward James Olmos, a Amy Garcia e o Mos Def. E a Brad Grant. Mos Def é o que faz o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Isso, ele é o Ford Prefect. Isso. Totalmente errado no papel, né? Pra começar. É, porque quando você liga, você começa a ler o livro, você não imagina que nego vai botar o Mos Def de Ford Prefect. O cara é ruivo, acho que é um negócio assim, não é? Loiro, ruivo. Assim. É, exato. No livro ele é ruivo. O filme é negro. E no filme ele é um negão, cara. Puta que pariu, mais não sei. Isso é impossível. O Mos Def, ele é rapper? É só o nome dele. É rapper? Ah, tá. Bom, as gravações da sexta temporada vão começar no dia 25 de maio em Los Angeles e o programa volta a ser exibido na Showtime ainda no final do ano. E o título do episódio de estreia é Those Kinds of Things, que além do Michael C. Hall, que já teve seus problemas aí, mas continua na série, além do mais, ele é o Dexter, né? Não seria legal trocá-lo. Ainda tem a Jennifer Carpenter, o Desmond Harrington, C.S. Lee, Lauren Velez, David Zayas e James Remar. E pra quem não se lembra, ou quem ainda não sabe, né, o Dexter passa no Brasil pela FX, e a versão dublada dele passa na Rede TV. Cara, eu lembro que o Dexter, ele teve uma história que a princípio eu achava que seria legal pra uma temporada só. Veio com uma segunda, me surpreendeu. Eu achei que ia parar na segunda, porque não é o tipo de história que você faz uma série com várias temporadas. E é delicado, né? É difícil, né, então, cara? E fizeram uma terceira, eu gostei mais ainda. Fizeram a quarta, foi melhor ainda. E é a única série, velho, que ela não tem nenhum down, sabe? É bom todas as temporadas, cara, e só vai melhorando. É, eu acho foda, assim, que durante as temporadas o Dexter, ele vai dando umas vazas, né? Exatamente, ele tá deixando mais... É, como ele tá se comprometendo muito com pessoas, né? Ele casa, tem filho, adota, né, os filhos da Rita, praticamente, como se fosse dele. Tudo isso, cara, gera uma falta de foco no que ele gosta de fazer, né, cara? Ele tem que cuidar. É o famoso... No passatempo dele. Pois é, cara, é o famoso cobertor de anão, né, cara? Você puxa de um lado e descobre do outro, velho. Então, não tem jeito, cara. Eles estão adotando alguns recursos de roteiro, principalmente, tipo, na última temporada, né? A irmã dele, no caso, a Deborah, porra, ela teve tudo pra descobrir que era ele. Não, era uma tapadinha também, então, né? Então, e ela, tipo, em favor da justiça, vamos dizer assim, ela deixou passar quieto e deixou ele vazar sem saber quem era realmente o assassino que tava ajudando a moça lá e tal. Mas, assim, a última temporada achei bem legal, até o lance da parceria que ele fez lá, né, com a atriz lá, a Julie Stiles, né, que ficou muito bem no papel também. E é tal coisa, eles estão pegando gente de elenco de outros lugares e todo mundo tá fazendo um personagem legal também, cara. Não é só o fato das histórias, não. O elenco tá super completo, assim, não falta nada em nenhum lugar, né, cara? Eu tô curioso pra ver, cara, o Edward James Olmos, o que ele vai fazer. Adama. O que o Adama vai fazer dentro, porra, entendeu? Dexter vai ser foda. Eu acho que Dexter é uma série como poucas, assim, cara, que a gente tem atualmente. Eu acho ela muito legal, porque... É aquele esquema de você torcer pro vilão, né, velho? Porque ele não é bonzinho em momento nenhum, né? Eu não gosto do Dexter porque eu comprei o livro do Dexter. Eu vou ler o livro também, pô. Eu vou ler o livro, né, e depois assisto o seriado. Vai ficar legal. Aí eu comprei o livro... É diferente. No livro ele é um filho da puta mesmo, velho. No livro ele é culão e que se foda. Não é nenhum problema da diferença. O problema é que o autor do livro é o roteirista da série. E ele falou que não adianta ler os livros, que a história só termina na série. Ele não vai mais escrever o livro. Ah, mas tem outra, cara. Você também partir pra algo diferente na série, talvez tenha a ver com a aceitação que teve com o público, né, cara? Porque no final das contas, aí o Dexter acabou virando meio que um herói. É, ele é um mocinho, né, cara? Ele é assassino de assassinos, velho. Então... Tipo, é um... Até a própria origem dele, assim, é compreensível, né? Não é um cara que é mal. Ele simplesmente tem um problema. O pai dele ajudou ele a assassinar assassinos, enfim. É, cara, Dexter é o seguinte. Dexter, ele desafia aí o nosso senso comum. E eu adoro Dexter, tá? Todo mundo ali tem o Dark Passenger, né? Todo mundo ali tem o seu lado negro. Todo mundo ali faz merda. Não tem um que seja o certinho. Entendeu? Esse é o grande barato. Você começa a se ver no Dexter, isso incomoda pra caramba no começo. Não é que incomoda, é que na verdade esse é o normal de todo mundo. Ninguém é totalmente ruim ou totalmente mal. Todo mundo. Exato. Mas veja bem, mas você não tá acostumado, cara, a se identificar com um assassino em série, entendeu? Você não está acostumado com isso. Essa é que é a grande sacada. E é por isso que o Dexter me chamou bastante atenção. Ele incomoda, que você fala, porra, o cara é assassino. Entendeu? O cara é assassino, ele mata, esquarteja, joga no mar e você torce por ele, né, cara? E aí, não, pior do que isso, você se identifica com o filho da puta. Pois é. Eu faria a mesma porra que ele, quer dizer, né? Entre aspas. Quer dizer, é muito legal, cara. O Dexter, ele desafia você a isso, né? Isso é o grande barato. Você faria como ele em partes, porque você não jogaria no mar o corpo? Ele repartava. Você falou em parte, ele cortava as pessoas. Ia fazer churrasco, sabe qual é? Melhor. É o Dahmer, né? Jeffrey Dahmer. Quadrinhos. Bem, quadrinhos, como nós falamos na semana passada, né, o Universo DC vai sofrer um reboot em todas as suas 52 revistas. É reboot. Agora saindo novas informações a respeito do reinício dos heróis. Aí, no caso, nós temos mais detalhes sobre o reboot do Batman, né, vai voltar às suas origens, assim, se vai voltar a ter uma nova origem. Então, como será isso aí? Atualmente, o Dick Grayson é o Batman, né, com Damian Wayne como Robin, e o T. Drake é possivelmente o Red Hood, e o Bruce Wayne tá lá comandando aquela Batman Inc, que foi aquela história escrita pelo Grant Morrison. Mas o que, que vai acontecer a partir de agora? O Bruce Wayne volta a ser o Batman principal, né? Vai ser as revistas Batman 1, Batman The Dark Knight, Detective Comics e Batman Robin. E nessas revistas o Damian Wayne continuará sendo o Robin, né? E no Batman Inc ele vai continuar, né? Para surpresa de todos. Também vai ter as revistas Mulher Gato número 1, a Batwoman número 1, a Birds of Prey e finalmente a Batgirl número 1 estrelando a Barbara Gordon, né, que na linha que tava aí, né, ela tinha ficado paraplégica por causa daquela história genial do Alan Moore, né, a piada mortal, só que no caso ela vai voltar a ser a Batgirl, deixando a história de ser o Oráculo de lado, né. Eu acho que de tudo isso aí, né, a maior curiosidade é saber o que aconteceu, vai acontecer com a Batman Inc, porque se o Batman vai voltar a ser o Batman em Gotham City, ele vai mandar o quê? O Dick Grayson no lugar? Ele vai ser o treinador de franquia? Bom, cara, eu sinceramente... isso daí é você cagar por cima de algo que já era ruim, né? A gente já tinha falado bastante sobre essa série aí do Batman, a Batman Inc., que seria uma franquia de Batmans ao redor do globo aí, né? E, cara, eles estão tentando cobrir agora com outra merda com esse reboot coletivo, né? Eu não sei, cara, o que pode ser pior, sinceramente. Ah, cara, eu acho que até no caso do Batman, o reboot vai ajudar pra bater um pouco também com o universo dos filmes, né? Porque quem tá tendo contato com o Batman, com esses filmes novos aí do Nolan, vai começar a comprar o quadrinho, por exemplo, se interessa, vai comprar o quadrinho e vai estar de cara com o Batman sendo o Dick Grayson, não vai entender nada, porque o Dick Grayson nem existe. Sim. No universo do Nolan. Sim. Graças a Deus, né? Graças ao bom pai, né, cara? Sinceramente, não sei nem mais o que dá pra fazer, cara. Batman já chegou a ser muito tempo bom, assim, em termos de histórias com arco fechado e que geralmente não fazem parte das séries periódicas, né? Ou mensais, ou quinzenais, enfim. Então, cara, Batman já teve muita série, minissérie, no caso, assustadora pra caramba, cara. Tipo aquela, o Messias, né? Que é tradução de The Coach, né? Mas enfim, era uma série sanguinolenta pra caramba, cara. E mantendo aquele nível que se tinha, tava ótimo. Agora os caras pisaram nos tomates, tem que ver o que vai resultar desse reboot. E não é só com o Batman que a gente tem que se preocupar, né? É, com a DC toda, né, cara? Mas vocês acham que vai mudar traço, vai mudar essas coisas tudo também? Provavelmente continuar os que estão no mercado atualmente, os que estão em voga e os que a DC tá trabalhando. Eu acho que em termos disso não deve mudar muito não. O Batman tinha mudado, que eu saiba, o uniforme, mas até então não tinha mudado drasticamente, né? Tinha o quê? Tinha só virado do avesso. Colocou umas linhas, né? A costura pra fora, exatamente, né? Do avesso. Mas enfim, cara, é guardar pra ver, né? Miscelânea. E vamos para os destaques de miscelânea. Escove seus dentes com bacon. Essa é a banda mais nerd da cidade. E veja o vídeo mais irritante da internet. Todo mundo sabe que escovar o dente é importante, né? Presumo vocês ouvintes que saibam disso, pelo amor de Deus, né? Ninguém quer ouvir conversar com vocês com um bafo de jiboé. Mas a questão é que na maioria dos produtos de limpeza bucal, né, eles têm um sabor refrescante, sei lá, alguns sabores legais agora, tipo guaraná com menta, menta com menta, menta com hortelã, hortelã com guaraná, né, todas essas coisas. Mas, né, se você gosta muito de comida, não se preocupe que lançaram agora uma pasta de dente com sabor de bacon. Toma aí, né? Sua mãe te chamava de porco porque você não escovava os dentes? Toma essa, porco nos dentes agora. E vamos lembrar que bacon não incomoda ninguém, né? Agora você imagina aquele cara todo natureba usando pasta de bacon. Isso deve ser um crime pra aqueles ambientalistas. Ou não, né? Às vezes é o jeito deles se tornarem carnívoros, né? Virar homem, né, cara? Cara, o cara come salado de deles com o dente com bacon, né, velho? Que louco. Agora realiza, velho. Você já sentiu? Você se imagina tendo um gosto refrescante de bacon na boca? É. Cara, bacon não é pra ser refrescante, né, cara? Pois é, cara, e é justamente aí que pega o produto, né, cara? Só a curiosidade mesmo já... Eu sou suspeito pra falar, porque eu sempre falo aqui que não existe nada na vida que não seja bom que não fique melhor com bacon, né, cara? Agora, uma pasta de dente é apelar demais, né, cara? Ah, cara, eu achei a embalagem muito louca, eu teria. Pelo menos pra ver qual é que é. E a pasta, ela tem uma média de 70 gramas, né, e é vendida por $5 aí, uma média de 8, 9 reais, dependendo do dólar do dia. 8 ou 9 reais sem os impostos, aí é pra 30 a pasta. No Mercado Livre, 60. Vamos fazer leilão dessa pasta. Tem um sabor de cupcake, deve ser mais gostoso, né? Deve ser também, né? Então, e tem também a opção, né? Sabor de cupcake. E o de cupcake já é vendido no site da Amazon por $6. Então, se você tiver interesse, costuma comprar na Amazon. É, sei lá, né? Se você quiser escovar o dente com cupcake também, vai saber. Esse cupcake deve ser tipo gosto de amora, framboesa, essas coisas aí. É, pode ser chocolate, sei lá. Mas eu acho legal essas coisas, tudo as pessoas querem colocar bacon, né? Tem um tempo atrás que lançaram uma cerveja de bacon também, né? Com gosto de bacon. É pra ficar de bacon a vida. Que filho da... Ai, caralho. O que que convidou esse cara, velho? E não é bacon a pronúncia, é bacon. Quem não conhece a banda mais bonita da cidade, que já virou, já foi o tema, né, da música final, do nosso querido Benevenuto, né, pediu essa música, tiveram várias paródias, ficaram muito famosos na internet, que é uma banda que é uma música composta de um refrão e 6 mil pessoas. O pessoal do nerdices.com mandou pra gente por e-mail, cara, e vale muito a pena conferir, eles fizeram a versão deles, né, que chama a banda mais nerd da cidade, que a gente vai colocar de fundo pra vocês ouvirem, e a gente vai deixar o link no post também. Virou um meme do inferno. Não, virou o meme, né, cara, ainda bem que não é Rebecca Black, né. Então, é muito legal porque tem só referência nerd, não é aquela música devagarzinha, né, já virou meio rock and roll, assim. E vale muito a pena, cara, o cara vai de... É cheio de gadgets, cheio de referências, assim, é muito legal de ver, cara. Eu gostei da parte que ele passa com a... Ele tá passando lá com... Acho que é... Ele tá com um minigame na mão lá. É, tá com PSP. É. Tá com PSP na mão e passa, e os caras lutando com lightsaber. Nossa, é muito bom, cara, o cara de Trollface. É, o pessoal soube aproveitar, né, a onda e tudo mais. Porque vamos ser sinceros, a banda mais bonita da cidade, pelo amor de Deus, né, cara? Quem você falou, são com quê? Um refrão em 5 mil pessoas. E um take, né? 5 mil pessoas e 515 repetições, né, cara? Porra, o negócio se repete indefinidamente. Mas o mais irritante mesmo é o próximo vídeo. Deixa eu ver essa bosta aí. Não, eu vou pôr outro pra vocês. Mas tem um link que fica direto a música, né? Non-stop. É, ele non-stop. É o site mesmo, minha enquete. É, melhor trollada que eu já fiz na pauta do Nerd Drop. Não tinha essa p***, eu coloquei ainda agora. Aqui, ó. Esse logatinho é da roupa caralho, cara. Quer ver? Gostou, é maneiro, né, mano? Cara, o gatinho é muito bom. Ai, meu Deus, essa coisa idiota. Cara, eu não consigo parar de ouvir essa música, velho. Essa música tinha que rolar o cast inteiro, hein? Vai ser uma música de fundo. É muito boa. Vai polar, gostou mesmo, hein, polar? Polar tem um site, velho, que é uma página só com essa música e vai medindo quanto tempo você aguenta sem sair da página. Pô, eu vou fazer isso. A gente vai adorar, véio. Eu quero ver quem vai bater meu recorde. Cara, eu tô viciado nessa bosta, velho. Como é que parar? Momento Sofá. Bem, meus irmãos, nesse momento solene... Todos têm as mãos, todos têm as mãos, por favor. Que, não pode dar a mão, né? Não, cara? Não, é. Uma mão falta, pelo menos. É melhor não. Então é isso, no nosso Momento Sofá, nós temos aqui a atriz chicana Gabi Ramírez, simplesmente, né, pousou pra Playboy praticamente não vestida de Mulher Maravilha. E ela está aqui na página da Egotage, que você pode conferir, sim, se tiver estrelinha, você pode clicar que elas somem. Ah, toma no pé. Viu, ô Guizão, mas estrelinha da tanguinha não sai, não. É mesmo, mano. Cara, eu vou falar, hein? Que maravilha. Uma maravilha. Uma maravilha, literalmente. E a DC querendo dar reboot, né, velho? Pô. E os caras querendo colocar calça nela, né, cara? Isso daqui é o reboops da Mulher Maravilha. Reboops. Tem um Photoshop foda, mas... Ah, cara, hoje não existe mais ensaio fotográfico que não tem um Photoshop caprichado. Mas isso é meio, né, broxante, cara. Não, eu ia falar com relação ao Photoshop, a possibilidade de pegar essa mulher é tão grande quanto ela não ter Photoshop. Então, sei lá, que vale a diversão, não tem problema com Photoshop, não. Aí, se você estiver vendo isso aí, tua mulher aparecer, tu bota o vídeo de... Tinha que ser um nerd, né? A gente falando de mulher, o cara vem com estatística. Porra, velho. É, velho, mas, bom, eu não tenho problema nenhum com esse Photoshop. Ah, sim, ninguém tem. Só o Rodrigo. Bom, este foi a 95ª edição do Nerd Drops. Queremos agradecer o nosso integrante dengoso, Rodrigo do Quarto Sinistro. E pela primeira vez passando aqui pelo Nerd Drops, nosso querido amigo aí do podcast, o Fat Frog. Faça o seu jabá. Se alguém não conhece, por favor, apareçam por lá. Podcast, www.podcast.com.br. Vamos lá ouvir a gente falar bobagem. Ah, pra quê? Fala bobagem, escuta aqui, pô. Eu recomendo, se vocês estão em dúvida de algum podcast pra ouvir, eu recomendo o podcast sobre MMA, velho. Os caras foram foda, foda. Parabéns mesmo, hein, cara. Que foi muito bom. Pô, obrigado, cara. Maneiro. Foi um prazer fazer aquilo lá. Foi muito legal. E legal que tu gostou. Pô, aproveitando que é a sua primeira visita aqui pelo Nerd Drops, o Fat Frog pede aí sua música. E, rapaz, assim, bate pronto? Beleza, não tem problema não. Cara, existe uma banda aí chamada Spider-Bite. Não sei se vocês conhecem, né? E uma música que eu me amarro deles é a tal da Blackberry, que tem aí uma história super antiga, cantada por prisioneiros. A primeira vez que ela foi gravada foi cantada por prisioneiros em, sei lá, 1930. E os caras regravaram e fizeram um rock and rollzinho muito decente. Então, a música que eu peço é Blackberry, do Spider-Bite. E eu peço a Nyan Cat. Chega! Tá bom, então. É isso aí, dúvidas, sugestões, mande aqui pro Nerdrops nos e-mails nerdrops@gmail.com, nerdrops@nerdrops.com e nu.com.br. Até a próxima. Ali nos comentários, enche os comentários de cara, o que que nego vai querer falar de Tarzan? Cara, acho que do Tarzan a gente pode pular, hein, velho. Não sei que seja um filme, assim, que o Fábio goste tanto, que ele goste de precisa falar e tal. Não, né? Cara, fala sério, Tarzan é foda, velho. Tá, porra. Que, desde quando, eu velho? Eu sabia que era coisa do velho com o Oliver, cara. Só podia ser. Evita o Tarzan então, hein, filha da puta. Então vamos falar aqui, ó. Latinhas de café do Dragon Ball. Quem que foi o filho da puta que colocou isso daqui? Fala pra mim.